Às 7 da noite, o som da tribo. E aí, baby, vai encarar? Calma, baby. Ouça o som da tribo. O Som da Tribo é um programa independente e de responsabilidade dos seus idealizadores. O Som da Tribo. Agora, na fita, na faixa, na ideia, a 96 manda. O Som da Tribo. O Som da Tribo. Dicas, informação, música e tudo que rola no planeta pop rock. Na ideia, o Som da Tribo. Segura a onda, baby. O som da tribo. E aí, baby, vai encarar? O som da tribo. O som da tribo. O som da tribo. O som da tribo. O som da tribo. O som da tribo. Boa noite, galera. Salve, salve. Pontualmente 7 horas. Som da Tribo na área. Invadindo a sua área aí até às 9 da noite. Som da Tribo, você sabe, via 96 FM. Também através do blog do Som da Tribo. É só você acessar e ouvir o Som da Tribo via internet, hein? Sondatribo.com. Também através do distintivoblue.com. Através do blog do Rubenildo Metal também, rubenildometal.blogspot.com, através da conquistaradioweb.com.br e radiopontalweb.com.br, toda essa galera daquela força ao som da tribo aí via internet. Você sabe, Som da Tribo rolando até as 9. Som da Tribo é um programa independente e precisa de parceiros, a galera que acredita no projeto Som da Tribo. Bahia Frio, climatizando o seu ambiente, ar-condicionado em qualquer lugar. Bahia Frio fica ali na Avenida Régis Pacheco, 329 Centro. Telefone é 3425800. Metrópole Team, moda pra galera Team. Rua Ernesto Dantas, 85, no centro. Espaço X, verão, férias, é no Espaço X. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. Anima Pop, agora em novo endereço, em Rua Avenida Jorge Teixeira, 960, bairro Candeias. É só ligar, 3421-3629. CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você. O inglês e espanhol que você nunca esquece. Novas turmas para 2011, matrículas abertas. É só ligar, 3423-8300. Pode ir ligando pra cá, hein? 3421-1507, tá valendo uma sanduicheira mini grill 2 em 1. Oferta de eletrossom é por você que a gente faz. Sorteio dessa sanduicheira é dia 29, em último sábado de janeiro. Tá valendo também um piercing de umbigo, mais uma tatu feminina no valor de R$100. Oferta Desastras Rock Story, ali na Alameda Lima Guerra 57, sala 4. Sorteio hoje, hein? Então liga pra cá, valendo um piercing de umbigo, mais uma tatu feminina no valor de R$100 e também uma sanduicheira mini grill 2 em 1. Liga pra cá, 3421-1507. Se quiser também, manda seu torpedo. 8831-9050. 8831-9050, mande seu torpedo. Ou liga pra cá, 3421-1507. O som da tribo. A sua parada obrigatória. Seus dias de glória.

elege os mesmos não fazem nada e fica aí. E Vitória da Conquista foi inventada em 2007. 97, é. Antes não existia Vitória da Conquista. Vitória da Conquista foi criada de 97 pra cá. É verdade. Tá certo? Jaqueline, o que que tá valendo aí pra galera ligar aqui pro Som da Tribo e concorrer aos brindes aí do Som da Tribo? Tá valendo uma sanduicheira mini grill 2 em 1 Cadência. A oferta da Eletrosom é por você que a gente faz. Loja Barão do Rio Branco, sorteio dia 29 de janeiro. Também um piercing de umbigo mais tatu feminino no valor de R$100. A oferta das Astras Rock Story, que fica na Alameda Lima Guerra, 57, sala 4. E o sorteio é hoje. Só ligar 3421-1507 ou mandar o seu torpedo para o 8831-9050. O Som da Tribo. Diversão e ar, diversão e ar. Dia 29, no Apogeu, às 10 da noite, tem o Reading Reggae Fest, segunda edição, com Complexo Rag convidados. Ingressos R$5 e a mulherada não paga nada, é 0,800. Em fevereiro, na Concha do Centro de Cultura, tem a Folia Fora do Eixo, com móveis coloniais Jacaju, canastra, camarones, orquestra guitarrística, swing e ladrões de vinil. Aguarde mais informações. E está vendo o mais novo CD de Kessler. Kessler canta 1 e 2 com vários clássicos do pop rock mundial. A venda na Banca Central. Parte da venda desse CD será destinada à Casa do Câncer e à Associação dos Amigos do Autista da Bahia. Também está vendo o primeiro CD da banda Os Barcos, lá na livraria Letras e Prosa e também nas Astras Story. Aproveita, acessa aí sondatribo.com, distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com, conquistaradioweb.com.br, blogdjdavi.com e núcleodenoticias.com.br. Pra ouvir bem alto. O Som da Tribo. Away. 7h22, você curtiu Black Rain, Soundgarden, antes Iron Maiden, Coming Home, aqui no Som da Tribo. Vai ligando pra cá, interaja com o Som da Tribo, 3421-1507, tá valendo, hein? Brindes legais aí do Som da Tribo, quais são eles, Jack? Tá valendo, Cortes, pera aí. Uma sanduicheira, mini grill, 2-in-1, Cadence. A oferta da Eletrosom é por você que a gente faz. Loja Barão do Rio Branco, sorteio dia 29 de janeiro. E também um piercing de umbigo mais tatu feminina no valor de R$100. A oferta das Astras Rock Story, que fica na Alameda Lima Guerra 57, sala 4, sorteio hoje. Só ligar 3421-1507 ou enviar o seu torpedo para 8831-9050. Mandar abraços aqui para Marcos Elvis. Ele também quer ouvir sua voz também. Marcos Elvis, super alô pra você. Marcos Elvis é radialista, mora aí na Avenida Amazonas, no bairro Ibirapuera. Ele ligou pra cá pra lembrar pra gente, pros ouvintes, 8 de janeiro, uma data muito especial, a data onde nascia o rei do rock, Elvis Aaron Presley. Então, o Marcos Elvis diz que após o Som da Tribo, mas diz que o espírito de Elvis Presley e ele estão curtindo o Som da Tribo nesse momento lá no bairro Ibirapuera. Ilustres, ilustres curtidores do Som da Tribo. Então, um abraço aí para Marcos Elvis e Elvis Aaron Presley, em espírito, ouvindo o Som da Tribo aí no bairro Ibirapuera. O rei! O rei do rock. E Marcos Elvis também falou que após o Som da Tribo ele vai ouvir só Elvis até altas horas hoje. Tá boa, certo? Ótima. Beleza, abraço também para Tom Beleza, Terezinha, toda a galera aí. A Maria Madalena, aí no, na Conquistinha. Sim, Jack. Teve um alô aí também, não foi? Isso. O cara queria ouvir Legião, quem é? É, o nosso amigo Gilvan Ribeiro, do bairro Alvorada. Gilvan Ribeiro, do bairro Alvorada. Aniversariante de amanhã. Parabéns, tá certo? Gilvan. Ele está colhendo mais uma flor no Jardim da Vida. O nosso amigo Gilvan Ribeiro, do bairro Alvorada. E ele quer ouvir Legião Urbana, tá certo? Abraços aí para Gilvan Ribeiro. Se você quiser interagir com o Som da Tribo, é só ligar 3421-1507 e participar aqui do Som da Tribo. Isso aqui chama-se encheção de linguiça, porque eu não coloquei a trilha aqui, beleza? A gente fica conversando aqui, fiado. É, para ganhar tempo, para as coisas se encaixarem aqui. Agora é sim, vamos nós. Notícias da Tribo. Robert Plant revela o motivo de não sair em nova turnê. O vocalista do Led Zeppelin finalmente revelou o motivo de não ter aceitado sair em turnê com o grupo. Em declaração à revista Rolling Stone, Plant deu a entender que não aguentaria o ritmo de uma nova turnê com a banda e que em poucos anos vai precisar de ajuda para atravessar a rua. O cantor está com 62 anos de idade. Em 2007, Led Zeppelin fez uma apresentação histórica em Londres. Na oportunidade, participaram do show, além do Robert Plant, o guitarrista Jimmy Page, o baixista John Paul Jones e todos da formação original, e também Jason Bonham, filho de John Bonham, que era baterista do Led. Sua morte em 1980 ocasionou o fim do grupo. O show do Arena, em Londres, foi gravado e só agora, 3 anos depois, Robert Plant aprovou o material para que seja lançado em DVD, que ainda não tem previsão de lançamento. Scorpions vai relançar sucesso de VHS em DVD. Os músicos do Scorpions, que anunciaram em 2010 o término das suas atividades, estão preparando a reedição do VHS World Wildlife. O vídeo foi um grande sucesso de vendas e continha registros de shows do grupo em 1985, mesmo ano que os alemães se apresentaram na primeira edição do Rock in Rio. Segundo o guitarrista e fundador da banda, Rudolf Schecker, a edição vai ser lançada em DVD e terá muito mais conteúdo, já que o grupo tem um total de 800 horas de material gravado daquela turnê. A previsão é para que o produto saia ainda esse ano, juntamente com um CD em áudio do mesmo conteúdo. Jethro Tull faz show em São Paulo no mês de maio. Os veteranos do Jethro Tull apresentam-se em São Paulo no dia 14 de maio. A informação foi confirmada pela casa de shows Credicorp Hall nesta quinta-feira, dia 6, em sua conta no Twitter. A mensagem era a seguinte: novidade roqueira na agenda. Jethro Tull confirmado no Credicorp Hall no dia 14 de maio. Pré-venda dia 19 de janeiro e venda 26 de janeiro. Clássico! Assim foi o recado. Ainda não foram divulgados os detalhes referentes a valores dos ingressos nem ao horário do show. Há quase 50 anos na estrada, o Jethro Tull sagrou-se um dos principais nomes do rock progressivo mundial. Um dos seus maiores sucessos é a canção Equalung, lançada no disco de mesmo nome em 1971. A figura central da banda inglesa é o vocalista e multi-instrumentista Ian Anderson. A última vez que eles vieram ao Brasil foi em 2007. E agora, uma notícia aqui de Conquista, hein? Em maio, pela primeira vez em Conquista, Cólera de São Paulo nos 10 anos da Cama de Jornal. Pois é, galera, mais uma grande banda do cenário rocker do Brasil vai passar por Vitória da Conquista esse ano. Trata-se do Cólera, a banda punk de maior longevidade do estilo e também dispensa comentários. Quem conhece sabe o que é Cólera. Em contato com o blog do Som da Tribo, vocalista da Cama de Jornal, Nen, confirmou a vinda de um dos maiores nomes do punk rock brasileiro, com data e local definido. Será na comemoração dos 10 anos da Cama de Jornal, que vai rolar no Bar Apogeu, no dia 7 de maio, às 10 da noite. E ao mesmo tempo, Cólera comemora 30 anos de carreira com o show 30 anos sem parar. De quebra, a Cama de Jornal lançará o documentário Cama de Jornal, breve história do punk rock de Conquista, além da gravação de CD e DVD do histórico show ao vivo aqui em Conquista. Lembrando que a galera pode participar da escolha do repertório, indicando as suas músicas favoritas na comunidade da Cama de Jornal no Orkut. Então, é só aguardar esse dia histórico para o rock local. Isso é Cama de Jornal, punk rock de Conquista. Pois é, notícia legal aí. Mais uma atração nacional vai vir em Conquista em 2011. A banda Cólera, uma das bandas mais antigas do rock brazuca, uma das primeiras do movimento punk do Brasil. 30 anos na estrada, não é fácil, vai estar aqui em Conquista. Em maio, né? Em maio. Beleza, teremos Matanza também, vamos ter o Folia Fora do Eixo com... Móveis Coloniais de Acaju e outras bandas. Então, o ano de 2011 para o cenário promete. Alternativo, o cenário rock and roll, promete que venha. Quer interagir com o Som da Tribo? 3421-1507. Você pode mandar seu e-mail sondatribo@hotmail.com. Tem a nossa comunidade no Orkut. Você pode seguir o Som da Tribo também nas redes sociais, no twitter.com/osondatribo. É só acessar aí, twitter.com/osondatribo. Também no Facebook, no Orkut, enfim. Tem o nosso blog também, sondatribo.com. Tem chat lá no blog do Som da Tribo, chat no MSN, chat no blog do Som da Tribo. É fácil, então é só acessar sondatribo.com. Arquivo Nacional. Arquivo Nacional, você vai curtir Lobão cantando Beatles e Ira. Arquivo Nacional. O Som da Tribo. When I get to the button, I go back to the top of the slide. Where I stop and I turn and I go for a ride. Till I get to the button, I see you again. Nacional, o Som da Tribo. Música. O som da tribo. Arquivo Nacional. Aí no Arquivo Nacional você curtiu o efeito bumerangue, Ira e também Lobão, Helter Skelter, cover dos Beatles. Abraços aí pra galera que está mandando torpedo aqui para o Som da Tribo. Isaac e Tayara, ambos moram aí no distrito de José Gonçalves, mais conhecido como Guigó. O Isaac quer ouvir Matanza. Isaac, tocamos Matanza no primeiro bloco, nas primeiras músicas aí do Som da Tribo. E a Tayara quer ouvir Guns N' Roses. O Alex quer ouvir Highway to Hell do AC/DC. E quem está ouvindo também o Som da Tribo é Rubenil do Metal, com seu netbook, sua internet móvel. E ele está no aniversário, próxima à escola normal, trabalhando, mas está curtindo o Som da Tribo via internet, através do blog do Som da Tribo. Abraços também para nosso brother aí, o DJ Davi, circulando pelas ruas da cidade, curtindo o Som da Tribo. O Heron do Patagônia também tá ouvindo o Som da Tribo e quer curtir Engenheiros do Hawaii. Beleza. Vamos ao breve intervalo comercial, mas enquanto isso, vale você ligar. Tá valendo uma tatu, mais piercing das Astras Story e também um... sanduicheira e mini grill. Isso, oferta da Eletrosom. Então, liga aí, 3421507, pode mandar seu torpedo também, 8831-9050. Acesse o nosso blog aí, sondatribo.com. O Som da Tribo volta já. Segura a onda, baby. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osondatribo. Agora são 7h40, rolando o Som da Tribo até as 9 da noite, via 96 FM, através também da Conquista, radioweb.com.br, radiopontalweb.com.br, rubenildometal.blogspot.com, distintivoblue.com e sondatribo.com. A galera que dá aquele up é o Som da Tribo. Som da Tribo tem um oferecimento de Bahia Frio, climatizando seu ambiente, ar-condicionado em qualquer lugar. Metrópole Team, moda pra galera Team. CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. O Espaço X, verão, férias é no Espaço X. Jaqueline, os brindes aí, repete pra galera aí, por gentileza. Tá valendo uma sanduicheira mini grill 2 em 1 Cadência. A oferta da Eletrosom é por você que a gente faz. Fica lá na loja Barão do Rio Branco, sorteio dia 29 de janeiro. Um piercing de umbigo mais tatu feminino no valor de R$100. A oferta das Astras Rock Story, Alameda Lima Guerra, 57, sala 4. O sorteio é hoje. É só ligar 3421-1507 ou mandar o seu torpedo para o 8831-9050. Nossa ouvinte, a Ana Paula, mora em Barra da Estiva, mandou um torpedo aqui e quer ouvir a música Semente de Armandinho aqui no Som da Tribo. Beleza, Ana Paula? Você também, se quiser, manda o seu 8831-9050. Abraço aí para Ana Borges e Pikachu aí no bairro Guarani. Silvani Mendonça, ele que é taxista, trabalha aí na Praça do Café, no centro. A família de Aldo Pereira, hein? Aldo Pereira, Josiane, George, Ana Júlia, Awana e Anderson, a galera do loteamento Bateias. Paula Babilônia e Darius, no Mirante do Candeias. Nosso brother aí, pode passar lá na Praça 9 de Novembro, que ele está com sono bem alto, hein? Paulinho de Urrangão aí na Praça 9 de Novembro, no centro. Carlos Dalmada. E no Inocop 2, também Givanildo Teixeira, grande Simpson, na Avenida Jequié, no bairro Ibirapuera. Beleza? Liga pra cá você também, 3421507 ou mande seu torpedo, 8831-9050. O som da tribo. E aí, baby, vai encarar? Send the water, send the story. The Tribe Sound. And then, baby, are you here? Agora são 7h51, você curtiu 30 Seconds to Mars, This Is War. Antes, Kings of Leon, Radioactive, aqui no Som da Tribo. Vai ligando pra cá, 3421-1507, ou mande seu torpedo, 8831-9050. Abraço aí para Edmundo Rodrigues, do bairro Ibirapuera, cantor e compositor. Tamires Souza, Morada Real. Oi, beleza, Terezinha, na Conquistinha, já falei, né? O Vanderlei Cardoso, do supermercado Benfica, aí na Avenida Frei Benjamin, no bairro Brasil, sempre curtindo o Som da Tribo. Edivan, do Alto Maron, ele que trabalha na Eletrosom aí da Praça Barão do Rio Branco. Júnior, da Rua da Barragem, no Guarani. Romeu da Silva Ruda, a galera aí que está curtindo Som da Tribo aí no Centro Industrial. Tem mais alô pra alguém, hein, Jack? Por enquanto, não. Beleza, liga pra cá, 3421-1507, ou manda seu torpedo, 8831-9050. O Som da Tribo. Diversão e arte, diversão e arte. Dia 29, no Apogeu, às 10 da noite, tem o Hidden Reggae Fest, segunda edição, com Complexo Raga e convidados. Ingressos R$5 e mulher não paga nada. Em fevereiro, na Concha do Centro de Cultura, tem a Folia Fora do Eixo, com móveis coloniais Jacaju, canastra, camarones, orquestra guitarrística, swinga e ladrões de vinil. Aguarde mais informações. Havendo o mais novo CD de Kessler, Kessler Canta 1 e 2 com vários clássicos do pop rock mundial. A venda na Banca Central. Parte da venda do CD será destinada à Casa do Câncer e à Associação dos Amigos do Autista da Bahia. Também à venda o primeiro CD da banda Os Barcos, lá na Livraria Letras e Prosa e nas Astras Story. Acesse aí sondatribo.com, distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com, conquistaradioweb.com.br, blogdjdavi.com e núcleodenoticias.com.br. Som local. O Som da Tribo. No Som Local do Som da Tribo, você vai curtir Mucambo, que é uma banda de macaúbas e randômicos aqui no Som Local. O Som Local, a gente valoriza a galera que faz a cena alternativa criar suas melodias, suas músicas. Aí a galera manda pra cá e a gente toca. Vamos curtir hoje Mucambo, banda de macaúbas e randômicos, banda aqui de Vitória da Conquista. Som Local. O Som da Tribo. Sertão é onde manda quem é forte com as astúcias. Deus mesmo, quando vier, que vem armado, porque bala é um pedacinhozinho de metal. Seguindo uma luz que me guia, é a luz do Espírito Santo. Será que ele traz alegria? É a luz do menino santo que outrora veio anunciar. Pra entre catingas e cantos, eu hei de proclamar. Olha a pisadeira, e o meu sono se foi. Olha a pisadeira que me veio acordar. Olha a pisadeira e o meu sono se foi. Olha a pisadeira que me veio acordar. O Som da Tribo. E a chinela é o chicote, é o açoite, é o batuque do homem de lá. Sua fé no menino santo, sua riqueza veio proclamar. Sua fé no menino santo, sua riqueza veio proclamar. Montado num pequeno jumento, poeira pra fora e de levantar. Com uma fé nos meus olhos cinzentos, a esperança irá me guiar. Olho o punha pelejado, homem, é bom tudo e vai me livrar. Alumia Espírito Santo, minha prece irá me salvar. O som da tribo. Olha a pisadeira, e o meu sono se foi. Olha a pisadeira, e me veio acordar. Olha a pisadeira, e o meu sono se foi. Olha a pisadeira, e me veio acordar. Sou guerreiro, sou homem do campo, pois um bar não vai me derrubar. Com o sorriso da Virgem Maria, meus caminhos vai alumiar. Com o sorriso da Virgem Maria, meus caminhos vai alumiar. Olha a pisadeira, e o meu sono se foi. Olha a pisadeira, que me veio acordar. Olha a pisadeira, e o meu sono se foi. Olha a pisadeira. Yeah. difícil crer e você me aparecer. Para amanhã, tudo que é incerto, com qualquer um de teus gestos. Dos anos se passarem, a me deixarem estar novamente contigo, a me deixarem estar novamente contigo, a me deixarem estar novamente contigo. Sei que consigo que se faça embaralhar novamente por destino outros panos, onde poderia lhe dizer com meus mistérios, mas por tanto gostar a solução do enigma. Local, o som da tribo. Só local rolando pra você, os bastidores do som da tribo aqui, a gente dá muita risada. Altas piadas rolam aqui. Jaqueline, vou abrir o microfone, Jaqueline está aí. Eu tô em estado de choque. No som local você curtiu Randômicos, Mezanino e Mucambo, Zé Ninguém. Ó, Torpedo que chegou para o som da tribo. Miguel e Jack, parabéns pelo programa. E é muito bom ouvir vocês aqui em Brumado. Gente, que massa. A galera tá ligada no Som da Tribo, viu? Brumado, Barra da Estiva, José Gonçalves, enfim. Ela tá ouvindo o Som da Tribo em Brumado, quer ouvir Billy Idol. Beijos a todos do Som da Tribo. E para vocês também, Léo Roqueira, sempre ouvindo o Som da Tribo aí na cidade de Brumado. Quem mandou Torpedo também foi Raul Tênis, do condomínio Vila Grécia, tá mandando um abraço especial para Alessandra Pereira e também abraços a todos que curtem o Som da Tribo. Quem também mandou Torpedo foi Roberta, do Jardim Valéria, tá pedindo a música do Grit. Jaqueline gostou da piada, né, Jaqueline? Adorei, Grit. Antes de sair para o bloco comercial, o que tá valendo aí pra galera, Jack? Tá valendo uma sanduicheira e mini grill, 2-in-1 Cadência. A oferta da Eletrosom é por você que a gente faz. Loja Barão do Rio Branco, sorteio dia 29 de janeiro. E também um piercing de umbigo mais tatu feminino no valor de R$100. A oferta das Astras Rock Story. Alameda Lima Guerra, 57, sala 4, sorteio hoje, hein? O som da tribo volta já. Segura a onda, baby.

da tribo. Agora são 8 horas e 18 minutos. Som da tribo hoje, 18 minutos no plural. São 8, 18 minutos no plural. Isso, temos que falar o português correto. Exato. Você curtiu Quase Humanos, Racha, Distintivo Blue, Blues do Covarde. A banda Distintivo Blue está com um portal novo, site novo. É só você acessar distintivoblue.com. Manda aí, Jack. Oi, beleza? Manda um alô pra Jerusa e pra Kátia da Eletrosson e também pra Lívia, que agora está lá na Basic Story do Shopping Conquista Sul. Beleza, resta saber se Lívia tá ouvindo o Som da Tribo, coisa que eu duvido. Lívia tem um mau gosto musical terrível. Som da Tribo hoje tá divertido. Ah, hoje tá demais, hein? Jaqueline, quais são os brindes aí pra galera? Tava lendo uma sanduicheira e mini grill, Cadência, oferta da Eletrosson, e também um piercing de umbigo mais tatu feminina no valor de R$100, oferta das Astras Rock Story. Pois é, tô beleza. Lívia não tem esse bom gosto não, tá ouvindo o Som da Tribo. O Som da Tribo. Diversão e arte, diversão e arte. Dia 29, no Apogeu, às 10 da noite, tem o Hidden Hag Fest, segunda edição, com o Complexo Hag convidados. Ingresso R$5, a mulherada não paga. Em fevereiro, na Concha do Centro de Cultura, tem Folia Fora do Eixo, com Móveis Coloniais de Acaju, Canastra, Camarones, Orquestra Guitarrística, Swinga e Ladrões de Vinil. Aguarde mais informações. Está vendo mais novo CD de Kessler. Kessler canta 1 e 2, com vários clássicos do pop rock mundial. À venda na Banca Central. Parte da venda desse CD será destinada à Casa do Câncer e à Associação dos Amigos do Autista da Bahia. Também à venda o primeiro CD da banda Os Barcos, lá na Livraria Letras e Prosa e nas Astras Story. Acesse aí sondatribo.com, distintivoblue.com, ovinildometal.blogspot.com, conquistaradioweb.com.br, blogdjdavi.com e núcleodenoticias.com.br. Abraço aí para Brad Pitt aí na rua Monte Castelo, no Alto Marão, sempre curtindo o Som da Tribo. Tá valendo você ligar pra cá, 3421507, valendo tatu mais piercing, na oferta da Zastraz Story, aí na Alameda Lima Guerra, também valendo uma sanduicheira mini grill, oferta de Eletrosson. É só você ligar. O sorteio da sanduicheira com mini grill 2 em 1 será no dia 29 de janeiro, último sábado do mês. O Som da Tribo. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? tribe sound. And then, baby, are you here? Agora são 8h28, você curtiu Limp Bizkit, Walking Away, Papa Roach, Kicking the Teeth, aqui no Som da Tribo. Liga pra cá, 34211507, ou mande seu torpedo. Faça como nosso brother aqui, o nosso amigo DJ Mark, ouvindo o som da tribo. Fabrício, DJ Mark Fabricei. Eu não sei se é Fabricei e Fabricei, mas está ouvindo o som da tribo. Vou repetir aqui o torpedo. DJ Mark Fabricei, ouvindo o som da tribo. O Fabrício aí curtindo o som da tribo. Quem mandou o torpedo também foi Paula Babilônia. Paula Babilônia, uhum. Quer ver o circo pegar fogo? Ela está falando, deixa eu ler o torpedo aqui, de Paula Babilônia. Grande Paula, os comentários ácidos de Miguel fazem toda a diferença. Grande Paula, obrigado, Paula. Mas, ó, o que falamos aqui, o que comentamos, são fatos, são coisas reais. Não inventamos nada. Está aí. Nadinha. Para quem quiser comprovar. Tudo que falamos aqui é verdadeiro, tá certo? Valeu, Paula. Chegou mais um torpedo aqui. Aí, galera, queria pedir Charlie Brown Jr., dedicado a todos da galera do skateboard de conquista e pros piratas. Valeu. Magnata, manda esse torpedo aqui para o som da tribo. Notícias da tribo. YouTube prepara coletânea de parcerias. A banda de Bonovox está preparando uma caixa especial para ser comercializada. O box vai se chamar YouTube Duos e será vendida com exclusividade na página oficial do grupo na internet. O conteúdo da caixa será uma coletânea de músicas do YouTube que tiveram participação especial de outras bandas e cantores ao longo dos anos. Acredita-se que o box deve reunir nomes como Bruce Springsteen, B.B. King, Frank Sinatra, Green Day, Jay-Z e outros. Rumores dão conta que duetos inéditos do grupo ainda sejam gravados para impulsionar as vendas do material exclusivo. O U2 se apresenta no Brasil em abril e já tem as 3 noites esgotadas no estádio do Morumbi, em São Paulo. O grupo inglês Muse será o responsável pela abertura do espetáculo. Biografia do Ultraje a Rigor chega às lojas em fevereiro. Está previsto para o próximo mês o lançamento da biografia de uma das grandes bandas que ajudaram a escrever a história do rock nacional nos anos 80, o Ultraje a Rigor. O livro, batizado com o nome Nós Vamos Invadir Sua Praia, foi escrito pela jornalista Andréa Ascensão e será lançado pela editora Belas Letras. Nós Vamos Invadir Sua Praia terá 352 páginas, contando em detalhes a história do grupo, com declarações dos atuais e ex-integrantes e mais de 100 fotografias, incluindo material inédito até agora. Segundo a editora, no livro a jornalista Andréa Ascensão passeia com muito humor pela intimidade de uma banda, com passagens hilárias quanto surreais, sem firulas, que de tão esquisitas só poderiam ser consideradas ultrajantes. Ex-vocalista do Nightwish vai fazer único show no Brasil em março. A cantora finlandesa Tarja, que começou a sua carreira em 1996 ao fundar o Nightwish, vai fazer um único show no Brasil em março. Ela se apresenta em São Paulo no dia 12 desse mês, no HSBC Brasil. Os ingressos já estão à venda. As entradas podem ser compradas no site ingressorapido.com.br. Em carreira solo desde 2004, Tarja vem ao Brasil com a turnê que divulga o seu álbum, What Lies Beneath, lançado no ano passado. Complementando aí a notícia do Traje a Rigor, boatos aí que o Traje a Rigor vai participar do programa Talking Show de Danilo Gentili, não sei qual canal, e o Traje que vai fazer a trilha, vai ser a banda desse Talking Show. Deve ser interessante, deve, né? Bastante. Com Danilo Gentili e o Traje a Rigor, um programa. É. Ninguém aguenta mais aquele outro, né? Jô Soares. Não. Depois que entrevistou o Restart, então. Aí! Beleza, vamos ao breve intervalo comercial. Já já tem mais Som da Tribo. O Som da Tribo. Volta já. Segura a onda, baby. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osomdatribo. Agora são 8h35, Som da Tribo até as 9, via 96 FM, somdatribo.com, distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com, conquistaradioweb.com.br e radiopontalweb.com.br. Som da Tribo tem um oferecimento de Bahia Frio, climatizando seu ambiente, ar-condicionado em qualquer lugar. Metrópole Team, moda pra galera, Team. CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. Espaço X, férias, verão, é no Espaço X. Brindes aí pra galera, Jack? Tá valendo. Cortes, uma sanduicheira, mini grill, é, Cadence. A oferta da Eletrosom é por você que a gente faz. Loja Barão do Rio, da Barão do Rio Branco, sorteio dia 29 de janeiro. E hoje, tá valendo um piercing de umbigo mais tatu feminina no valor de R$100. A oferta das Astras Rock Story, que fica na Alameda Lima Guerra, 57, sala 4. Só ligar pra cá, 3421-1507, ou mandar o seu torpedo para o 8831-9050. Rubenil do Metal tá mandando um torpedo aqui, avisando que tá bombando aí a rádio web do Som da Tribo, a retransmissão do Som da Tribo na internet. Muita gente plugada, conectada aí com o Som da Tribo. Ah, é só acessar sondatribo.com. Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo, hoje realmente tiramos do fundo do baú. Você vai curtir Deep Purple, Scorpions. Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo. Yeah! Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo. Aí no Clássicos da Tribo você curtiu o Breakout com Scorpions e Deep Purple, Burn, aqui no Som da Tribo. Aqui não tem negócio de Maria Bethânia não, viu? Nem Saron, nem nada não. Nem Maria Gadu. O buraco aqui é mais embaixo. Tem Caetano Veloso aqui não, brother. Nem Jovelina Pérola Negra, nem Zeca Pagodinho, viu? Nem Rosa de Saron. Não, não, aqui não rola isso não. Aqui também ninguém bota pocando. Aqui não, esses comerciais, essas coisas aí não. Nós vivemos outra realidade. Isso. O Som da Tribo. Dia 29, no Apogeu, às 10 da noite, tem Hidden Reggae Fest, segunda edição, com Complexo Raga e convidados, ingressos R$ 5 e mulher não paga nada. Em fevereiro, na Concha do Centro de Cultura, tem o Folia Fora do Eixo com móveis coloniais de Acaju. Canastra, camarões, orquestra guitarrística, swinga e ladrões de vinil. Aguarde mais informações aqui no Som da Tribo. Havendo mais novo CD de Kessler, Kessler canta 1 e 2 com vários clássicos do pop rock mundial. A venda lá na Banca Central. Parte da venda do CD será destinada à Casa do Câncer e à Associação dos Amigos do Autista da Bahia. Também está havendo o primeiro CD da banda Os Barcos, lá na Livraria Letras e Prosa e também nas Astras Story. Acesse aí sondatribo.com, distintivoblue.com, rubeninodometal.blogspot.com, conquistaradioweb.com.br, blogdjdavi.com e núcleodenoticias.com.br. Abraço aí para Andressa, ela mora na Patagônia, tá mandando um beijo para Moab, guitarrista da banda Astras Band, e diz que ela, Andressa, o ama muito. Um abraço, valeu a galera aí ligada no Som da Tribo. Jaqueline, os brindes aí do programa. Olha, tá valendo uma sanduicheira mini grill Cadence. Oferta da Eletrosom é por você que a gente faz, loja Barão do Rio Branco. Sorteio é no dia 29 de janeiro. E um piercing de umbigo mais tatu feminina no valor de R$100. Oferta das Astras Rock Story, que fica na Alameda Lima Guerra, 57, sala 4. O sorteio é hoje. Manda abraço aí para Raquel Dantas, irmã de Gilmar Dantas, curtindo o Som da Tribo aí no bairro Alvorada. O som da tribo. E aí, baby, vai encarar? Ouvir bem alto. Yeah. Pontualmente, 9 horas, você curtiu o rock and roll de primeira. E CDC Highway to Hell, que foi o nosso brother Alex. Tocamos aí o CDC, ele mandou um torpedo pedindo, mas mandou dois, né? Um no final, o outro no início do programa. Antes, você curtiu a banda Sabonetes, Hotel e Maglore. Lápis de Carvão aqui no Som da Tribo. As últimas canções do programa. Som da Tribo tem um oferecimento de Espaço X. Férias, verão, é no Espaço X. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. Novo endereço agora, na Avenida Jorge Teixeira, 960, bairro Candeias. Se CIA, ou você se garante, ou a língua derruba você, o inglês e espanhol que você nunca esquece. Novas turmas para 2011. Metrópole Team, moda pra galera Team. Fica ali na rua Ernesto Dantas, 85, no centro. E Bahia Frio, climatizando o seu ambiente ar-condicionado em qualquer lugar. Bahia Frio, Avenida Regis Pacheco, 329, centro, 3425800. A galera que faz o Som da Tribo. Apresentação, produção, Miguel Cortes. Apresentação, Jaqueline Jack. Bastidores, telefone, Deval de Andrade. Edição, podcast, Juvenil do Metal. Web Radio, também, Juvenil do Metal. Madison Almeida. Tá afim de mandar e-mail, sondatribo@hotmail.com. Tem nossa comunidade no Orkut, em todas as redes sociais, twitter.com/osondatribo. Também estamos no Facebook. Vamos agora a sortuda, o sortudo que ganhou a tatuagem é feminina. Quem ganhou, Jack? Foi a Bárbara Jardim Cortes, lá no bairro Brasil. Bárbara Garden? Babi Garden. Isso aí, dirigisse a loja Zastras, na Alameda Lima Guerra, e retirar seus brindes, ou... É retirar, fazer colocar, sua tatuagem, fazer sua colocar tatu. Seu piercing. Valeu? Dito valeu, isso, papi. Vamos embora. Foi bom pra você, Deval de Andrade? Foi ótimo. Foi bom pra você, Jack? Foi ótimo. O programa hoje foi divertidíssimo. Demais. Muito bom mesmo. Ó, galera, desencana que a vida engana. Cuidado pra onde você vai e com quem você anda. Tchau, tchau. Sábado que vem, a partir das 7 da noite, aqui na 96FM. Mais um Som da Tribo. Tchau, tchau. Siga o Som da Tribo no Twitter. Twitter.com/osondatribo